14º Caruru de Ibeji e as Pedagogingas, de 30 de setembro a 4 de outubro em Itacaré, Bahia. Eu sou Delis Del Rey Santos, vim de Pau-Brasil e faço parte do MNU, Movimento Negro Unificado. Legal. Fale um pouco sobre a tua organização e qual a tua contribuição para ela. Falar assim, eu não sei nada de certo. Não, só que contribuição é que, tipo, às vezes tem interlocução, que é um projeto que participamos. Aí a gente apresenta, dá oficinas e falamos um pouco sobre nossas culturas de Pau-Brasil, que é cultura indígena, também dança, que a gente dança também, que é o MNU, que participa. Aí é isso, a gente discute e vê a opinião das pessoas sobre, tipo, negro, isso aí. Sim. Legal. De quais atividades tu participou? O que que tu aprendeu e o que que tu vai levar pra tua comunidade lá em Pau-Brasil? Ah, várias. Participei de turbante. Aprendi a pôr um turbante no cabelo, que eu não sabia, que eu pensava que era só enrolar e pronto. Tava ali, mas não é. Vi que é difícil pra caramba. Aprendi dança. A dança do povo indígena, também aprendi. Aprendi um monte de coisa. Sempre viagem, assim, a gente viaja pra Canavieiras, Itacaré, Camamu, até pro Brasil, Ilhéus, aí a gente vai aprendendo, aprimorando sempre, cada vez mais e mais. É bom pra gente. E o que tu vai levar pra tua comunidade lá? Do que tu aprendeu? Sempre quando alguém pergunta sobre o movimento negro, aí eu explico, né? Explico assim, entre aspas. Explico que, tipo, tem gente que tem preconceito. Lá mesmo no Pau-Brasil, se você... Muitas pessoas têm vergonha de pôr seu cabelo afro, como eu mesmo. Eu tenho vergonha, porque lá o povo muito critica. Sim. Aí eu pego e explico certas pessoas que não é assim, que cada um tem sua cultura, tem sua beleza em si. Externo e interno também. E tem que pôr isso. Só que o povo ainda não tem cultura, entendeu? Legal. Um ainda aprimorou isso. Tu vai levar esse orgulho afro pra tua comunidade, né? Uhum, e eu ainda espero tirar essa prancha, essa química do cabelo, que não é legal. Todo final de semana prancha cabelo. Espero deixar o meu cabelo cachado. Beleza. Acho lindo. Legal. Obrigado, Delis. Valeu pela tua entrevista. Obrigado. Valeu. Caruru é pedagoginga. Acesse nosso blog. Casa do Boneco. .blogspot.com.